sol perguntou à lua. O sol perguntou à lua: quando haver amanhecer? E o sol perguntou à lua: quando haver amanhecer? E à vista dos olhos teus, à vista dos olhos teus, que vem o sol cá fazer? E à vista dos olhos teus, que vem o sol cá fazer? E o sol anda e desanda, o sol anda e desanda, no mais alto se vai pôr. E o sol anda e desanda, no mais alto se vai pôr. Só eu não ando nem desando, só eu não ando nem desando. Sou-te firme, meu amor. Só eu não ando nem desando, sou-te firme, meu amor. Oh sol, meu querido sol, e ao sol, meu querido sol, se o mundo em ti se encerra, leva-me nesses teus raios, leva-me nesses teus raios, à minha querida terra, leva-me nesses teus raios, à minha querida terra.